Imagine acordar todas as manhãs com o som mágico de pequenas asas batendo em seu jardim. Beija-flores coloridos dançando entre as flores, criando um espetáculo natural bem na sua janela. Isso é possível, e hoje vou te mostrar exatamente como transformar seu jardim no lugar favorito destes pequenos tesouros da natureza. Muitas pessoas tentam atrair beija-flores, mas cometem erros básicos. Usam bebedouros inadequados, preparam néctar incorreto ou escolhem locais errados. O resultado? Frustração e jardins vazios. A verdade é que atrair beija-flores é uma ciência simples, mas precisa. Primeiro, a cor importa. Vermelho é a cor campeã. Beija-flores localizam fontes vermelhas 25% mais rapidamente que outras cores. É por isso que o bebedouro forte vermelho é nossa recomendação número 1 para quem quer resultados rápidos. Mas não para por aí. O segredo do néctar perfeito? Uma parte de açúcar branco comum para 4 partes de água. Nada de mel, nada de açúcar mascavo. Apenas açúcar branco e água limpa. E aqui vai uma dica de ouro. Troque o néctar a cada 3 dias no calor. Senão, pode fermentar e prejudicar seus pequenos visitantes. A localização também é crucial. Instale seu bebedouro entre 1,2 e 2,5 metros de altura, com sombra parcial e longe de predadores como gatos. Beija-flores são cautelosos. Eles precisam se sentir seguros para frequentar seu jardim. Quando você faz tudo certo, a transformação é incrível. Em poucos dias, você terá visitantes regulares. Em algumas semanas, diferentes espécies descobrirão sua estação de alimentação. Seus filhos, netos, vizinhos, todos ficarão hipnotizados com estes pequenos acrobatas aéreos. E não é só beleza. Você estará contribuindo para a conservação de espécies que enfrentam pressões ambientais crescentes. Cada bebedouro bem mantido é um voto pela biodiversidade. Então, que tal começar hoje? Escolha seu primeiro bebedouro. Recomendo o vermelho Forth para iniciantes. Prepare o néctar, encontre o local ideal e aguarde a magia acontecer. Acredite! Uma vez que você vê o primeiro beija-flor se alimentando em seu bebedouro, você nunca mais vai querer parar de observar estes pequenos milagres da natureza. Os beija-flores estão esperando por você?